depois desta curva, aponta a cena, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil! Ele quebra o tabu, finalmente consegue a vitória. Depois de tantas tentativas, o fiscal não se contém, começa ele a fazer a festa. O circuito de Interlagos era tudo o que se esperava. Em 88 quebrou o canto na largada. Em 89 ele bateu na largada. Em 90 bateu em Nakajima. Em 91 debaixo de chuva, que é uma de suas marcas registradas. Ele faz a festa, o torcedor enlouquece, balança as bandeiras. O fiscal não sabe nem como comemorar, eles se abraçam. A festa é de todos, Ayrton Senna de ponta a ponta.